lose control. I know I can't tame her. I don't even try. So let me apologize. não queremos nem saber. Sem motivo, nem objetivo, estamos vivos e é só sobrevivemos a lei. Acho que sim, você finge que não, mas tem tudo isso que...

smile when your heart is filled with pain. Sigh as you brush away your sorrow. Make a vow that it's not gonna happen again. It's not. Candles in our days, 'cause I found God.